sozinho, amor. Preciso de você, do seu amor e de um pouco de carinho, amor. Tô querendo te ver. Preciso de sambar, preciso de sambar. Samba assim com arte popular. Preciso de sambar, preciso de sambar, ia, ia. Ai, ai, ai, lá na ladeira. Samba assim com arte popular na ladeira. É diferente o balançar na ladeira. Xinga, tem swing, vê se vai na ladeira. É diferente o balançar. Que eu não consigo viver mais sozinho, amor. Que eu não consigo viver mais sozinho, amor. Samba de samba de samba de samba de samba.